Thank you. Vai, Salvador, bom dia, tá no 3399, tá sentido da Delta, autorização, Guarulhos. Isso, 99, bom dia, a Delta, confere. Guarulhos, eu tenho aprovado o nível de voo 340, o senhor está pronto para cota? Prossiga. 3399, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Persoluno 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5537, frequência do controle Salvador 119, decimal 8, tan 3399. Obrigado, 340 para Guarulhos, e alto do plano da cola da 10, nação, João Ono, ótima, a Pesulo 10, até o Tango Bravo Eco. 5537 Transponder, 3399, certificando. 5537 Transponder, 398 controle, tan 3399. 3399, somente incorreto o Sanvo 1 no Motiva, é saída Sanvo 1 no transição Motiva, senhor. Alternativo, Sanvo 1 no Motiva, saída a transição, tá 3399. Correto, tá 3399, portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Tá 3399. Salvador, tá 3399, estacionamento guia 3. 3 aprovado, chamei pronto pro táxi, tá 3399. Exato, estacionamento 3399. Salvador, eu sou a 3399 para o táxi, 149 a bordo, 3 horas e 50, alterna o Galeão. Galeão 3399, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, que negar no 0 no 5, no ponto de espera quando pronto, chame para a decolagem até 3399. Galeão está posicionado da 10, pode parar, chama pronto, está 3399. Para o TAM 3399, próximo parceiro. 3399, autorizado alinhar e decolar da pista 10, o vento de 050 graus com 05 nós. Autorizado alinhar e decolar da 10, TAM 3399. Polo 961, bom dia. Escute a informação ECO e aguarde cópia para o Galeão. Eu tenho 360 já aprovado. Prepare por gentileza a subida Sanvo 1, transição do Oclo. 360, decolado aos 59. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8. Chame bom voo. Obrigado, bom dia. Chefe. 1961, pronto para cópia? 1961. 1961, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10, transponder 5543, frequência do controle Salvador, 119.8, gol 1961. 0, autorizado direto, Leda. Autorizado direto, Leda, subindo para o 340, nosso voo. Reto, Golo 961, chame pronto para o pushback, acionamento. Canal 961. 3399 na escuta da Torre Salvador. Salvador, bom dia, Chilena 075. Informação é com autorização Congonhas, nível 390. Continuar 075, bom dia, Congonhas 360, tem aprovado, o eco confere, o senhor está pronto para cópia? Sim, ativo. Continuar 075, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10. Transponder 5542, frequência do controle Salvador, 119.8, Oxiné 6075. Ativo, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, rota passava no plano, decola pista 10, saída Salvo, 1, transição Motiva, transponder 5542, controle de saída 119.8, Oxiné 6075. Reto cotejamento, Oxiné 6075, portão 2, chame quando pronto para o pushback acionamento. Na pushback acionamento, confirmado agora nossa posição mudou, nós estamos na posição número 5. 05, copiado. Nove, chave de Recife, na frequência 128.35, secundária 123.8. 235.23.80, obrigado, bom dia. Lagoa 961, no pushback acionamento. Portão 9, autorizado pushback acionamento, chame prontos para o táxi, 1961. Portão na tarde, está autorizado no 09. 961, tá bom. Salvador, voo 1961 no Guarataxi, 111 a bordo, 3 horas e no Via Verna Pão. Salvador, voo 1961 no táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que negão no 0 no 5. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no 0, voo 1161. Correção, voo 1961. Este ano 961 está autorizado via parte principal e Índia. Guardará pronto quando espera da 10 e 15. 1961, próximo Serra, tá pronto. 1961, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento 050 graus com 03 nós, que negão no 095. Autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, 1015, na Júlia, 1961, Delta. Decolado aos 2-1, chame agora o controle de Salvador na frequência 119.8, chame bom voo. Controle 198, bom dia, voo 1961. Decolagem, foi para nível 360. Estou utilizando direto o Lida. Ok, vou direto o Lida, só 360, gol 1961. Liga para 150 por 10 mil para evitar formações, gol 1961. Autorizado de visto, 150, gol 1961. Obrigado. Salvador, bom dia, Conjunction é 6251, informação em curso eco para Guarulhos. Eu tenho aprovado nível de voo 360, o senhor está pronto para cópia? Afirmo. Conjunction é 6251, autorizada para Sierra Bravo Golf Romeo, via rota apresentada no plano, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5547, frequência do controle Salvador 119.8, Conjunction 6251. 360, conforme rota, decola do 910, nação voando Motiva, aerovia para o 10. 5547, Sanvo 198, é controle. 6251, negativo, Sanvo 1, Motiva, saída Sanvo 1, transição Motiva. Informativo, senhor. Então, voando, transição ótima. Metro cotejamento, Oceania 6251, Portão 4. Chame quando pronto para o pushback acionamento. Torre Salvador, muito bom dia. O Chané 6075 na posição 5 para pushback acionamento. Aprovado pushback acionamento, Chané 075, chame pronto para o táxi. Pushback acionamento, 6075. Torre 1, aprovando o Leva.